Mais um dia de euforia na Bolsa de Valores, com as ações da Eletro S.A. a subirem perto de 400%. Esta manhã, com a abertura do mercado, as ações da Eletro S.A. estavam cotadas a 1.100 escudos, preço já bastante acima do seu valor nominal de 500 escudos. Apesar disso, as ordens de compra sucederam-se durante todo o dia e, quando do encerramento do mercado, as ações da empresa estavam a ser transacionadas a 5.200 escudos. Os especialistas prevêem que, durante os próximos dias, se mantenha a tendência altista. A Eletro S.A. explora os novos elétricos rápidos, que, neste momento, é o meio de transporte mais utilizado pela população. Os novos elétricos, a que também chamam metro de superfície, são tidos como o meio de transporte mais seguro, sobretudo depois da série de atentados que, nos últimos tempos, ocorreram no metropolitano. Estima-se que a Eletro S.A. venha a terminar o ano com um lucro de 3 milhões e meio de contos, o que pode explicar o interesse dos investidores pelas ações da sociedade.